Rádio Sons do Aires, 84 FM. Sons do Aires by Night, com Velasco Estorninho. Sons do Aires by Night, 84 FM. Sons do Aires by Night, 84 FM. Sons do Aires by Night, 84 FM. Sons do Aires by Night, 84 FM. É um prazer imenso ter-vos na nossa companhia, Rádio Sons do Aires. Muito bem-vindos, vamos começar esta emissão especial de 35 anos. Ao longo desta emissão teremos diversas surpresas, imensas rubricas, inclusivamente um giveaway. Está interessado em passar uma noite para duas pessoas no Monte Alentejano? Pois eu estaria. Não perca a oportunidade, esteja atento ao nosso Instagram para se habilitar a ganhar este fantástico prémio. Basta seguir a nossa página do Instagram, colocar um like no post, marcar um amigo e explicar porque é que vocês deviam ganhar este prémio. Vale a pena mencionar que terá direito a uma massagem. Portanto, de que está à espera? Vá já imediatamente ao nosso Instagram que o tempo ruge! Rádio Sons do Aires. Estamos do Aires. Ora, tenho informação que estamos a receber uma chamada de um ouvinte. Ora, diga, se faz favor, quem está do outro lado da linha? Bom. Muito boa noite. Daqui fala Marcelo Belsosa. Ora, muito prazer, Sr. Presidente. Ora, essa, eu interrompi 3 reuniões para ligar aqui para o vosso programa, que eu não conheço, na verdade, nem nunca ouvi, mas eu não estava a conseguir dormir e tive a impulsão de ligar, bom, para um número aleatório aqui das páginas amarelas. Gosto muito do vosso programa, que nunca ouvi. Ora, mas você tem algum tipo de problema? Já pensou em tratar dessa situação? Já, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, tenho outras coisas para fazer. Mas eu queria aproveitar, era para deixar aqui um grande beijinho de parabéns a uma pessoa que eu conheço muito bem. Muito bem. É, as suas festas são épicas. Eu só tenho pena de não poder estar presente neste ano, que eu sei que o tema são os anos 80. E essa pessoa é Susana Moga. E eu queria deixar um grande beijinho para ela. Um grande beijinho. Bom. E eu espero, eu já li, inclusivamente, a sua tese de doutoramento. E lá estarei, se Deus quiser, para lhe dar um abraço. Ele ainda não fez a tese, mas eu já li, tive esse prazer de ler. Sim, foi. Bom. Ah, e deixar também um grande abraço para o Hélio Gonçalves, que me ajudou na prenda de amigo secreto deste ano para o Parlamento. Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Infelizmente temos de dar continuidade à emissão. Obrigado por ter ligado, muitas felicidades. Alerta 24, a sua crónica criminal. Em Coimbra, há a registrar alguns desacatos no restaurante universitário Lúcio Vaz, cantina do Polo 3 da Universidade de Coimbra. Uma investigadora perturbada com a ocupação ilegal, vulgo colonatos, das mesas de refeição pela parte dos estudantes, levou uma troca acesa de galhardetes por volta das 12h30 e que culminou no arremesso de uma pasta nas ventas dos ditos caloiros. Noutra ocorrência que desta vez teve lugar numa creche, uma mãe perturbada vai aos arames pelo desaparecimento do casaco da sua filha. Segundo os relatos das fontes que testemunharam à nossa crónica, caso o mistério do desaparecimento não seja resolvido de forma célere, teme-se o pior para os responsáveis da referida creche. Para terminar, chegou ao nosso conhecimento que Coimbra tem uma misteriosa vigilante que intercede pelos outros condutores ao sair da sua viatura para buzinar no carro das outras pessoas quando ela entende que estas deviam ter buzinado. Se alguém tiver mais informações sobre este caso, ou sobre a identificação desta super-heroína à escala regional, por favor contacte a nossa redação, pois temos um cabaz de fruta fresquinha do Sr. Ramiro para lhe entregar. E é tudo por hoje. Mantenham-se seguros. Crónica de Moda. Bem-vindos a mais uma rubrica de Fashion. Também conhecida como a Polícia da Moda, patrocinada pela Zara, Mango e, no que toca à roupa de criança, pela Zippy. Hoje vamos falar dos must-have no roupeiro de uma mulher. Tudo aquilo que não pode faltar. Um blusão preto, que pode ser usado para chuva, vento, frio e que acompanha qualquer tipo de outfit. Quer seja para o trabalho, com uma blusa de cor, ou para jantar mais informal com os seus amigos ou a sua cara metal, acompanhado por um top tigresse. Para os dias que não há tempo a perder, um look total black é a escolha mais segura. No entanto, para as mais ousadas, deixo-vos a sugestão de seguirem o Pantone do ano, o Living Coral. Em relação às unhas, continuamos com os tons mais escuros, ou para as mais ousadas, o tom berigela. Por último, quero deixar-vos umas dicas para aproveitar os últimos dias de saldos sem a confusão das lojas. Percorra o site e adicione ao carrinho tudo aquilo que gostaria de ter no seu roupeiro. Quando atingir perto de 900 mil euros, é a altura de parar e de rever e adquirir as peças apenas aquelas que têm o maior desconto, o que normalmente acaba por ser um par de brincos ou um top tigresse. E não se esqueça, para a semana há mais. Vamos abordar o último grito de moda, as tendências timorenses para 2019, ou como quem diz, para 2009, porque girls just wanna have clothes. Always clothes. O signo que se destaca hoje é Capricórnio, com a carta do dia Miss Scarlet, que significa vestidos de veludo com brilhos e lantejoulas de todas as cores possíveis. No amor, propício a planos em conjunto. Vá ao cinema, convença a sua cara metade a ver um musical ou veja o filme A Star Is Born pela nona vez. Pode também simplesmente adormecer após os primeiros 5 minutos de um filme ou série que demorou uma hora a escolher. No dinheiro, hoje atravessa uma boa fase. Concorra a giveaways. Quem sabe ganha finalmente um fim de semana em família no Monte Alentejano. Já na saúde, período com algumas queixas do foro musculoesquelético. Uma massagem vinha mesmo a calhar, não? Mimes. Ah, e beba chá. Pode escolher a combinação com gengibre que mais lhe agrada, de entre as mais de 20 que tem à sua disposição. Patrocínio da Pera do Sanguinhal. Ai, ai, ai! A melhor pera de Portugal. Ai, foi-lhe uma voz. Ora, bom dia. Nesta linda manhã está a ouvir a rádio Sons do Aires. Daqui Velasco Estorninho e vamos apresentar Discos Pedidos. O primeiro ouvinte vem do estrangeiro. Vamos ouvir o que ele tem para pedir. Ora então, muito boa tarde. O meu nome é João Lima e eu faço parte aqui do grupo de imigrantes. Estou em Espanha, mais concretamente em Barcelona, e efetivamente eu gosto muito deste tipo de programas porque fazem-me sentir mais próximo dos amigos e da família. E pronto, olha, já agora queria aproveitar para pedir uma música que eu gosto muito, que é a Girls Just Want to Have Fun, da Cyndi Lauper. E pronto, muito obrigado por me darem um tempinho de antena. Já agora queria aproveitar também para mandar beijinhos à família, à minha família do Porto, e também já agora beijinhos à minha família do Ibili, muitas amizades que levo desses bons tempos que passei por aí, e em especial a uma menina que é a Susana, tem um apelido que acho que é o único em Portugal e tal, e até deve estar para fazer anos por estes dias, portanto... Muito obrigado pelo tempo da antena e um beijinho a todos. Excelente escolha, João Lima de Barcelona. Vamos-nos manter pela Europa. O próximo ouvinte vem do Reino Unido. Hello, what you gonna choose? Então sim, isto é Susana Moga FM, é? Ok, então olha, queria fazer aqui um pedido especial para uma música chamada Wonderwall dos Oasis, e que muitas alegrias nos trouxe naquelas noites até às 7 da manhã. Portanto, muitos beijinhos e espero que tudo corra bem, pelo melhor e não pelo pior, ou não é? Ora, muito obrigado, beijinhos, adeus. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. Very nice, que em português quer dizer muito bom, Alexandre. Vamos passar ao próximo ouvinte, por favor, diga de sua justiça. Estou sim? Estou? Bom dia, daqui Miguel Bernardes de Berlim. Olha, se não fosse muito incómodo, gostava de lhe pedir uma música. Eu queria se desse então o Pó de Arroz, de Carlos Paião. É uma música tão linda que tanto dá para ouvir no trabalho como no Kibasse Tango. Ah, e queria aproveitar também para mandar um beijinho para a minha família e para a minha Susana, que está tão longe. Olha, muito obrigado e um bem-aja. Right, Miguel, que em português quer dizer excelente escolha. Ora, vamos avançar. Quem está desse lado? Olá, o meu nome é Daniela Coturim. Queria dar-vos os parabéns por este maravilhoso programa. Sou super fã. Queria dedicar uma música a uma grande amiga minha, a Susana, que faz anos e ela sabe o quanto eu gosto dela. E esta música faz parte da nossa vida, que é a música do Pingo Doce. Daniela, com certeza foi uma escolha que trará grandes e boas recordações. E da capital chega-nos uma ouvinte. Por favor, diga a música que quer. Bom dia. Daqui fala a Anabela de Malhadas. Estou de férias agora e a margem de ajuda para o preço do saco de hoje é 2,130 kg. Quem é? Um momento. Estou? Bem... Afinal, isto é mesmo discos pedidos. Aqui é a Verónica e queria pedir Time After Time da Cyndi Lauper. Para além disso, Susana, um beijinho muito, muito grande, parabéns. Espero mesmo, porque mereces, ter um dia maravilhoso, rodeado por quem mais te ama. Espero que a Maria Leonor te dê, encha beijinhos. Muitas, muitas saudades. Um beijinho. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you've said. Then you say it goes wrong. I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Obrigado, Verónica, por este belo momento que nos proporcionou. Os próximos ouvintes vêm do Bom Barral e deixam-nos uma mensagem muito especial. Boa noite. Obrigado por me deixarem entrar no vosso programa na Polonia. Queria dedicar uma música de Jorge Palma a uma menina que faz anos hoje, que lhe amo muito, a nossa Susanita. Um beijinho muito grande para ela. E beijinhos nossos, muitos, muitos. Do pai, da mãe e da mana. Pois, muitos, muitos, que adoramos muito. Cor de pólvora e o teu cabelo ao rastinho. O teu modo de andar é uma forma eficaz de atrair sarilho. A tua silhueta é um mistério da criação. E sobretudo tens cara de anjo mau. Cara de anjo mau, tu deitas tudo a perder. Basta um olhar teu e o chão começa a ceder. Estes ouvintes deixaram bem patentes o amor que sentem pelo seu rebento. Muito obrigado por este momento. E chegamos ao fim desta emissão especial dos 35 anos. Foi uma emissão cheia de emoções, de recordações e de muito, muita boa música. Muitos parabéns ao vencedor ou à vencedora do nosso giveaway. Espero que façam um bom proveito das noites no Monte Alentejano. Tirei muitas fotografias e envio-os para a rádio. Partilharemos com os nossos seguidores. Ora, um beijo, espero que tenham gostado desta emissão. Muitos abraços daqui, Velasco Estorninho. Despeço-me com amizade. Rádio Sons do Aires, 84 FM. Sons do Aires by Night, com Velasco Estorninho. Sons do Aires by Night, 84 FM. Sons do Aires by Night, 84 FM. Sons do Aires by Night, 84 FM. Sons do Aires by Night, 84 FM.